Zero, um, rap. E você quer fazer o quê, meu irmão? Quer desistir? Ou tem uma ideia melhor? Quer sair? Tem. Então fala, caralho, o quê? A gente vai precisar de ajuda. Tá sabendo o brinquedinho novo da PM? Pera aí, meu irmão, você quer pedir ajuda pra PM? Não é qualquer PM, não. O terror vem pelas vielas, fortemente armado, concebido para a guerra. Preto fosco e blindado simboliza a justiça, protege a guarnição, passagem para o inferno, esse é o caveirão. Cenário de guerra, destruição, contra o comando, atuação, objetivo pacificação, mas se não der, mutilação. Caveiras do pop, intervenção, lá vem o blindado, coibição, crime avança, é expansão, a cura, o remédio, o caveirão. Comunidade devastada pelo crime organizado, cidade maravilhosa, casa nacional, opressão a moradores, o comércio tá fechado. Na eleição passada foi dado o aval, patrulhamento difícil viela, o santo é forte, vai nos guardar, avançando blindado em meio à favela, recebidos atiros ao desembarcar, tipo um Mad Max, máquina caveira, desinfetante, limpa a sujeira, é o terror de toda a facção, tem pesadelo com o caveirão. O terror vem pelas vielas, fortemente armado, concebido para a guerra. Preto fosco e blindado simboliza a justiça, protege a guarnição, passagem para o inferno, esse é o caveirão. O terror vem pelas vielas, fortemente armado, concebido para a guerra. Preto fosco e blindado simboliza a justiça, protege a guarnição, passagem para o inferno, esse é o caveirão. Blindado avistado, vagabundo na correria, vem silenciosamente, uma sombra à luz do dia. Do lado do crime a mídia, demonizam a polícia, estampido de fuzil na incursão, é melodia. Sai da frente, nada pode parar. Sai da frente, Urutu vai te caçar. Sai da frente, que lá vem o caveirão. Sai da frente, é preto, fosco e blindadão. Progredindo a favela, ordem é não recuar. O caveira entra em cena pra morrer ou pra matar. O futuro é incerto, presente em chamas, num campo de batalha, ninguém te ama. O terror vem pelas vielas, fortemente armado, concebido para a guerra. Preto, fosco e blindado simboliza a justiça, protege a guarnição, passagem para o inferno, esse é o caveirão. O terror vem pelas vielas, fortemente armado, concebido para a guerra. Preto, fosco e blindado simboliza a justiça, protege a guarnição, passagem para o inferno, esse é o caveirão. Porra, tá de sacanagem? É possível que esses caras não vão embora, mano. Minha vontade de explodir todo mundo, sem neurose. Aí os caras tá saindo fora, mano. Qual foi? Caralho, que porra é essa? Agora vai ficar ruim pra vagabundo, parceiro. Thank you.